Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos. Amém. Nesta manhã, o nosso tema Mãos Limpas é inspirado numa mensagem do Espírito Emmanuel, que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida. É uma coleção, esse livro faz parte de uma coleção que traz comentários sobre várias passagens do Evangelho. E a passagem que Emmanuel comentou nessa mensagem, que ficou conhecida como Mãos Limpas, é uma passagem do livro de Atos, que é um dos livros do Novo Testamento, que traz informações sobre a atividade dos discípulos de Jesus, explicando como foi ali o começo do cristianismo, já quando Jesus estava desencarnado, e como foi que os discípulos deram andamento à obra de levar o Evangelho para outros povos. E nessa passagem muito importante de Atos, está lá no capítulo 19, versículo 11, diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E cabe nos lembrar quem foi Paulo aqui. Todos devem saber, devem já ter ouvido falar. Alguns talvez já tenham lido o romance da vida dele, o livro Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier, escrito pelo Espírito Emmanuel. Uma obra que nos traz a compreensão de quem foi Paulo como ser humano. Porque quando a gente lê Atos, quando a gente lê as narrativas históricas que tem sobre Paulo, parece que, resumidamente, ele foi uma pessoa assim, muito difícil, um homem duro de coração, e porque viu Jesus, se transformou, e a partir dali se tornou um grande sustentáculo do cristianismo, se tornou um grande divulgador do cristianismo. Mas essa é uma situação muito simplista para entender a vida de Paulo. É lendo o livro Paulo e Estevão que nós compreendemos realmente por que alguém pôde sair de uma situação de perseguidor dos cristãos para se tornar um grande divulgador do cristianismo. Como alguém que era adversário, subitamente, em pouco tempo, por volta de uns 3 anos, como que a pessoa pôde se tornar o grande divulgador do cristianismo? E o que Emmanuel narra nessa mensagem é exatamente que Paulo passou por um processo de transformação em sua vida. Realmente, ele foi um espírito que passou da condição de adversário para divulgador de uma ideia. Agora, foram as grandes situações que ele viveu que produziram essa transformação. É a grande dor que ele sente ao perder alguém muito querido, né? Aquela que seria sua esposa. É a dor que ele sente de ver muitos dos seus valores, muito daquelas ideias que ele defendia tão ardorosamente, sendo demonstrados como muito enganosos. Aquela ideia de orgulho que ele tinha, de raça, de superioridade do pensamento religioso que ele representava. Então aquilo, aquela situação, ele desmorona como ser. Mas ele era um espírito que já trazia qualidades admiráveis, trazia valores de conquista muito grande. E essa é uma primeira lição que fica para nós quando nós estudamos a situação de Paulo, a sua personalidade. É observar que cada ser tem, apesar de poder aparentar muito engano, muito erro em sua vida, cada ser humano tem valores e conquistas já adquiridas. E ele era um espírito que estava nessa condição. Já tinha valores conquistados, já tinha virtudes, digamos assim, só que lhe faltou algumas outras. E é no momento da dor que ele consegue adquirir, então, uma força para conquistar aquilo que lhe falta. É por isso que ele, apesar de ser uma pessoa enganada nos seus pontos de vista como perseguidor dos cristãos, é que Jesus vai chamá-lo para ser seu discípulo. Porque ele é alguém que já trazia valores que poderiam ser desenvolvidos. E a condição dele é exatamente a de milhões de espíritos atualmente na Terra. Milhões de seres humanos têm grandes valores, apesar de poderem estar enganados com muitas ideias, com muitos princípios que eles adquirem. Milhões de pessoas hoje, no mundo todo, teriam potencial para grandes realizações se tivessem uma qualidade que Paulo também tinha naquele tempo, que é a qualidade de você se reconhecer errado e fazer a transição do erro para o acerto. Que é aí que muitas vezes nós falhamos, e muitos ao longo da história da humanidade fazem, que é de não aproveitar os seus bons valores já conquistados, suas virtudes, e trabalhar mais intensamente por conquistar outros. E Emmanuel fala, né, que muitas pessoas, às vezes, quando contemplam, quando admiram a vida de Paulo, ficam impressionadas e acham que ele foi alguém privilegiado, porque ter ali uma aparição de Jesus significaria para qualquer um de nós talvez uma conversão. Talvez nós nos tornaríamos mais profundamente cristãos do que nós já temos tentado ser. Talvez a gente abrisse mão de tudo. Mas ele nos alerta que todos nós, de uma forma ou outra, perante a vida, somos chamados a dar testemunhos, talvez não na mesma grandeza de Paulo, que era um ser com uma missão bem definida, bem clara, muito grande. Mas em nossas próprias vidas, também temos missões para as quais somos chamados, para as quais nós somos convidados a mostrar o melhor de nós. E por não termos, às vezes, essa capacidade de reconhecer erros, de refazer escolhas, de tomar novos rumos, é que nós, muitas vezes, não realizamos essas grandes missões em nossas próprias vidas. Ele nos diz, então, que Paulo enfrentou muitas situações, como zombarias, açoites, aflições, perseguições e desilusões. E isso, de um modo geral, é o que todo ser humano enfrenta na sua vida. Sejam aqueles que tenham grandes missões a realizar perante a humanidade, perante uma comunidade, ou sejam as pessoas comuns como nós, que também temos grandes missões a realizar no nosso mundo, em nossa localidade, junto às pessoas que nós convivemos. Todos nós temos missões, assim vamos dizer. Em alguns momentos, as missões poderíamos classificar como provas, não é? Que são aquelas situações desafiadoras que vêm mostrar o quanto nós já conquistamos ou não de valores perante a vida. De outras vezes, essas missões são as expiações, são as consequências dos erros que nós cometemos no passado. Mas, de qualquer forma, são sempre oportunidades de elevação para todos nós. Então, quando nós passamos por essas situações, é aí que vem o diferencial. Mas então, essas situações que nós temos a enfrentar na vida, elas representam para nós missões. Não importa se nós somos espíritos em provas, em expiações, se nós temos uma missão a cumprir, que aparentemente sugere que nós somos pessoas especiais. O que importa sempre será a forma como nós conduzirmos a nossa vida, a forma como nós agiremos nessas situações. Quando ele nos diz que Paulo tinha as mãos limpas para o trabalho de Deus, ele está nos dizendo, Emmanuel, nessa mensagem, que Paulo foi alguém que soube, nos momentos mais difíceis, fazer aflorar o melhor dele. Nos momentos mais desafiadores da vida dele, ele soube agir de uma forma que todos podem agir, desde que compreendam que estão revestidos de uma tarefa, de uma missão, de um compromisso. E ele então nos mostra isso, né? A vida de Paulo nos revela isso. Todos nós podemos mobilizar os nossos melhores valores, mesmo nos momentos de crise. Mas para isso nós temos que ter a confiança de que vale a pena nos esforçarmos, de que vale a pena a gente lutar por um ideal, por uma conquista que nós já aprendemos que era importante. Paulo, ele soube amadurecer na sua mente, no seu pensamento, a compreensão de que ele tinha que atender aquele chamado de Jesus para realizar a divulgação do cristianismo. Ele tinha que cumprir aquele papel. Ele, por confiar de que tinha algo a realizar, por entender que a sua vida passava a ter um novo sentido a partir daquela aparição de Jesus para ele, ele passa a ser alguém que pega o melhor de si e empenha nessa tarefa. É o que muitas vezes nos falta em muitos momentos da vida. É a gente ter certeza de algo e a gente pegar o melhor da gente para conquistar aquilo. E acreditem, todos nós temos algo já de bom conquistado. Todos nós somos espíritos que já evoluímos muito, como dizemos com frequência, já erramos muito, mas nós já temos conquistas, nós já temos alguns valores adquiridos, nós já temos virtudes, talvez não completamente conquistadas, mas nós já temos o germe delas dentro de nós. Então o que, que nos cabe? É realmente ter a certeza de um objetivo e trabalhar todos os dias por esse objetivo. É realmente buscarmos essa realização em nós, como Paulo fez. Então, quando ele enfrentou zombarias, ele teve que ver o seu orgulho sendo atingido. E ele realmente foi ridicularizado por pessoas que estiveram antes ao lado dele, quando ele estava numa posição de prestígio, de destaque. Mas ele aceitou humildemente a nova situação da vida dele. Então, o que ele fez desenvolver nele? A humildade. Porque ele poderia ter odiado, contra-atacado as pessoas que zombavam dele, que antes eram pessoas que se favoreciam até da amizade com ele. Mas ele não agiu assim. Ele não revidou os zombarias. Ele entendeu que passar por um processo de aparente humilhação, de ser ironizado pelas pessoas, porque você adotou uma nova postura, ele entendia que fazia parte da tarefa dele de autoeducação. Então ele não se entregou que a revolta que normalmente surge quando a gente é ridicularizado por alguém. Quando alguém nos ataca, às vezes com palavras mesquinhas, com palavras que denigrem a nossa personalidade. Ele não se entregou àquele jogo que muitas vezes nós nos entregamos de cair naquela provocação que alguém faz a nós e a gente se desequilibrar, e a gente revidar, e a gente contra-atacar a pessoa. Porque ele entendeu que ele tinha um alvo, um objetivo maior na vida dele. Ele também, quando enfrentou os açoites, que foram perseguições e até castigos físicos realmente, ele poderia, por exemplo, ter permitido que despertasse nele o ódio e o desejo de vingança. Como muitas vezes as pessoas se permitem, quando elas sofrem alguma violência, a permitir que o ódio, o desejo de vingança se instale nela. E às vezes ela nem concretiza aquela vontade de se vingar do outro, mas fica alimentando aquele ódio por aquela pessoa a vida inteira, vibrando, desejando o mal para o outro. Paulo, ele percebeu que a tarefa dele perante a vida era muito maior do que revidar agressões físicas. Ele, ao perceber que ele tinha algo maior a conquistar, ele não parou para pensar nos que o agrediam. Ele prosseguiu realizando aquilo que lhe cabia. Então, ele foi alguém que fez o quê? Ele lutou contra o desejo de vingança, o desejo de revolta. Porque ele percebeu que a natureza da sua tarefa era diferente. Se ele queria realmente compreender aquele ser extraordinário que se apresentou a ele nas portas de Damasco, e que mais tarde ele perceberia, né, tudo aquilo que Jesus tinha realizado, ele tinha que abandonar o homem velho. Ele tinha que lutar contra os seus impulsos inferiores. Algo que também ele, dos momentos de aflição, ele não permitiu, era o quê? Que surgisse o desânimo na sua vida. Coisa que muitas vezes acontece. Nos momentos em que as coisas parecem que ficam muito complicadas para todos nós, e nós nos sentimos sobrecarregados, oprimidos, aflitos, o que, que ele procurou fazer? Ele procurou entregar-se à meditação, nas passagens do Evangelho, à oração, e ele não permitiu que a aflição tomasse conta da vida dele. Ele continuou acreditando realmente naquela realização que ele cabia. E nos momentos de aflição, é muito comum a gente parece que perde aquela luz que nos guia, aquele roteiro de vida que nós temos. Porque nós muitas vezes acreditamos que os sofrimentos, as dores, elas são mais fortes do que nós podemos ser. E nós já aprendemos que não. Que na verdade, nós não passamos por nenhuma provação que nós não tenhamos força para superá-las. Nós não passamos por nenhuma situação da vida que nós não tenhamos competência para sair dali melhor do que nós já fomos. O problema é que muitas vezes nós desacreditamos dessa ideia. Nós não aceitamos de verdade que nós somos seres capazes de superar qualquer desafio. Nós muitas vezes duvidamos da nossa força, do nosso potencial e o mais importante é da nossa condição de filhos de Deus, de seres em evolução, em desenvolvimento, em aprendizado, mas que recebem muito amparo, que recebem muita força. Então nunca permiti que a aflição, que aquela ideia de que não tem saída para o nosso problema, que ela tome conta da gente e nos conduza para os caminhos da revolta, da inconformação, da fuga, porque é ali que nós muitas vezes complicamos tudo. Então, nos momentos de aflição, o que ele fazia? Era prece, era oração e era manter viva a sua certeza de que ele superaria os seus obstáculos. Então, ele foi alguém que se prevaleceu muito da fé para atravessar os momentos mais difíceis, mais desafiadores da vida. E nos momentos em que nós nos sentimos muito fracos e muito abatidos, voltemos àquilo que nos traz, que desperta a nossa fé. Muitos, e eu especialmente faço isso, eu volto às obras básicas de Allan Kardec e releio tudo aquilo que diz sentido ao meu problema. E ali eu volto a compreender tudo novamente no momento que eu me sinto ali esmorecendo. É o Livro dos Espíritos, é o Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós pegamos ali aquelas informações e o que a gente faz com elas? A gente reelabora o significado daquele momento difícil. A gente passa a compreender novamente aquilo que nós estamos atravessando e novamente temos a certeza de que nós vamos superar aquele obstáculo. Então, cada um deve, nos momentos de aflição, voltar aquilo que lhe desperta a sua fé, a sua confiança na vida. E não se entregar às conversas, muitas vezes deprimentes, que nos tiram a força e tiram a força dos outros que compartilham conosco aquele momento difícil, que são as lamentações excessivas, as reclamações excessivas, são as acusações. Nós às vezes até podemos lamentar um pouco, nós até podemos avaliar que as coisas não estão muito bem, falar que não estão, mas a gente não pode se entregar a isso de modo excessivo. E algo que nunca podemos fazer é acusar pessoas, acusar os outros pelos momentos de crise que nós enfrentamos. Nunca a gente entrar nesse embate de dizer o que está acontecendo hoje é culpa sua. E muitas vezes nos lares, nas famílias, isso acontece. Nos momentos de crise, há uma tendência de um querer acusar o outro, principalmente entre um casal. E é algo que nós temos que lutar profundamente, ainda que a gente sinta vontade de falar, de acusar, que não façamos isso. Se a gente julga que é o momento que nós teremos que conversar com alguém para dizer que algo ela fez errado, que seja um momento de calma, um momento de paz e serenidade. Porque ali as pessoas estarão, talvez, em equilíbrio para nos ouvir uma reclamação. Mas ainda assim, é necessário que a gente faça isso com amor, sem colocar no outro inteiramente a responsabilidade, sem despertar no outro, muitas vezes, a sua raiva, o seu ressentimento, porque nem todas as pessoas estão preparadas, às vezes, a tratar, a lidar de momentos difíceis que elas criaram, porque não são criaturas ainda maduras espiritualmente, ou psicologicamente não são adultos ainda. Ainda se comportam como crianças que preferem negar o eu a assumi-lo e a partir dali construir o acerto. Então até nesses momentos nós teremos que ter uma cautela muito grande, porque nem todos são acessíveis a uma conversa franca para se esclarecer os problemas que foram criados. Então nos momentos de crise, nos momentos de conflitos mais intensos, que nós guardemos a nossa fé, a nossa confiança, que a gente se fortaleça para superar aquilo. Porque pensa, todos nós já enfrentamos inúmeros problemas ao longo da vida. O nosso nascimento físico foi um problema, é um momento crítico. em que nós enfrentamos o mundo material já de uma forma muito agressiva, uma mudança de estado bruta. Ao longo do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, nós sofremos muitas dificuldades, sofremos muitos impedimentos em toda a nossa trajetória. Então, nós somos criaturas capazes de vencer todos os obstáculos da vida, sempre. Nós temos potenciais para isso. É que muitas vezes eles permanecem adormecidos. E muitas vezes Deus não age em nossas vidas de forma mais evidente como nós gostaríamos, porque nós não estamos, às vezes, nas condições ideais para que isso aconteça. Os mãos limpas da nossa mensagem dessa manhã, ele se refere a estarmos aptos, a estarmos bem para receber a intervenção divina em nossa vida. E estar bem, estar apto, é a gente justamente combater essas coisas que nós estamos falando até agora. Cada uma dessas emoções perturbadoras, cada um desses estados que surgem em nós, que tentam às vezes nos parar a evolução, é a gente realmente agir da forma mais adequada em cada um deles. Então, se é zombaria que fere o orgulho, a gente não permitir que o orgulho ferido nos paralise a marcha. Se é agressões que nós recebemos, não permitir que a vingança se instale em nós. Se nós sofremos aflições, não permitir que o desânimo tome conta de nossa vida. Continuar acreditando. É isso que é estar de mãos limpas para que Deus opere em nós. E foi isso que Paulo fez e pôde se tornar instrumento de Deus perante a vida para realizar o trabalho que ele se propunha. Porque ele realmente, nos momentos difíceis, ele fez as escolhas certas. Nos momentos desafiadores da vida, ele fez as escolhas sábias. E elas foram inspiradas pela fé, pela oração, pela meditação que ele fez no Evangelho de Jesus. Então isso deu a ele a força para que ele superasse cada momento de sua vida. Perante o mundo, ele pareceu um derrotado, porque o final da sua vida foi ser decapitado, que era a pena que se dava aos cidadãos romanos, a pena de morte. Outros povos, os romanos crucificavam ou assassinavam de forma brutal. O romano, para que ele não sentisse tanta dor pela dignidade da nacionalidade dele, ele era decapitado, porque era uma morte considerada rápida naquela época, né? Então ele, para o mundo, aparentemente é alguém que saiu perdedor, mas não, ele sai espiritualmente vitorioso de todas as situações que ele viveu, porque na verdade ele consolidou naquela vida mesmo o resgate difícil, doloroso, que ele havia criado de sofrimento e dor para outras pessoas. E ele foi um espírito tão forte que ele pôde, na própria encarnação em que ele desencadeou tanto sofrimento e tanta dor, ele pôde resgatar e chegar no mundo espiritual e ser acolhido por ninguém menos que Estevão, que foi alguém que morreu e que trouxe ali para Paulo essas consequências difíceis, porque ele morre em decorrência ali das ações de Paulo. Paulo desencadeia ali um processo que leva Estevão à morte por apedrejamento. Então, Estevão foi um espírito também grandioso e que não se entregou ao ódio, à raiva, ao ressentimento, ao desejo de vingança. Por isso que espiritualmente ele pôde acolher o seu antigo agressor, o seu antigo algoz, e pôde ajudá-lo nessa passagem do mundo espiritual. Esses grandes valores que nós vemos nessas figuras, nesses seres, foram aprendidos como? Através da mensagem de Jesus, através dos ensinamentos do Mestre. Então é por isso que esses ensinamentos eles têm um valor tão grande, porque eles são capazes de nos fazer superar qualquer obstáculo. Eles são capazes de nos dar a fortaleza moral para a gente reverter qualquer situação difícil. Só que nós precisamos permitir que eles estejam em nós, que eles façam parte de nossa vida. E eles fazem parte da nossa vida exatamente como? É a gente estudando, meditando, mas quando vem as provas, quando vem as expiações, quando vem as lutas, a gente realmente pôr em prática esses princípios. Paulo compreendeu bem a passagem do Evangelho, que Jesus disse: perdoai 70 vezes 7 aqueles que te ofendem. Ele compreendeu que é no perdão que ele encontraria a solução, a sua remissão, a sua superação. Seria ali que ele conseguiria realmente, vamos dizer, entre aspas, crédito para pagar tantos erros, tantos equívocos que ele tinha cometido no passado. Por isso que em cada momento de perseguição, ele não se permitiu entregar à revolta. Uma outra característica que ele tinha, né? Que em momentos de perseguição, em que nós nos sentimos ameaçados, nós temos a tendência ao medo e à deserção, a abandonar uma tarefa. E tem pessoas que às vezes até relatam isso. Elas estavam indo muito bem, se dedicando a determinada tarefa, e quando percebem que aquilo tem, oferece algum risco, que ela se sente ameaçada, ela faz o quê? Em razão do medo, ela abandona a tarefa. E aí é o grande diferencial. Ele, em meio às situações mais difíceis, ele não teve medo. Ele confiou naquilo que ele tinha descoberto. Ele aprendeu e entendeu e ele confiou. E é o que muitas vezes falta a muitos, que é, ainda assim se sentindo ameaçado, ainda assim se sentindo temeroso, continuar enfrentando. Continuar a sua luta, continuar a sua tarefa. Há naturalmente situações em que nós temos que nos resguardar, temos que proteger a nossa vida. Mas há inúmeros momentos na vida que nós recuamos por medo. Medo de enfrentar pessoas, situações, medo de ter que nos expor, medo de ter que mostrar a nossa fraqueza, a nossa imperfeição. Medo de reconhecer que erramos perante as outras pessoas. Ele foi alguém que não permitiu que esse sentimento, que essa força paralisadora o detesse. Por isso que ele pôde ter essa realização. E hoje no mundo nós percebemos que é um medo generalizado. Existem seres que estão trabalhando intensamente, espíritos que querem implantar o medo na humanidade. São eles que inspiram essas ações tão lamentáveis, tão infelizes, de tantos encarnados que estão espalhando terror. Mas nós não podemos ter medo dessas situações a ponto de nos fecharmos. E o pior ainda, permitir que o pior de nós possa surgir nesse momento. Porque quando nós ouvimos falar do terror que se causa em várias partes do mundo, muitas vezes o que que aflora em nós? É o desejo que a gente tem de que se use uma força tão violenta quanto essa do terror para oprimir, combatê-lo e extingui-lo, não é isso? É o que muitas vezes aflora, que é o desejo que a gente tem de que alguém vá lá e faça algo tão pior quanto eles são para que aquilo possa ser extinguido. Nós não podemos permitir que, por medo, o nosso instinto primitivo de autodefesa se transforme em violência. Que realmente é necessário nos defendermos em muitos momentos da vida, e a nossa, o nosso instinto, que é algo também conquistado em milhões de anos de evolução e faz parte do nosso ser, e é algo que está dentro do mecanismo divino, isso é algo natural e aceitável. Mas que a gente não permita que, em momentos tão desnecessários, todas as vezes que ouvimos falar da violência, que nós emitimos pensamentos de violência. Que a gente vibre violência. Porque o nosso pensamento, a nossa vibração, aquilo que se irradia de nós, tem poder sobre o mundo e sobre as pessoas que convivem conosco e sobre toda a humanidade. O pensamento, ele é uma força poderosíssima. Ao instalar o terror no mundo, o que se deseja de espíritos tirânicos, espíritos como os que estiveram aqui encarnados e que hoje estão desencarnados, o que eles desejam é que a vibração do mundo seja a do medo, porque o medo gera violência. O medo, ele gera a vontade de atacar, de agredir. E Então nós temos que combater isso em nós. E nós combatemos isso também como Paulo fez, com fé, com confiança no destino humano, na história que a humanidade vem cumprindo nesse mundo, será sempre a da evolução, da superação, do crescimento espiritual. E a gente filtrar muito tudo que nos chega. A gente realmente verificar se não há intenções ocultas em tantas notícias, em tantas informações que nos chegam. Porque o mundo aparentemente está em descontrole, parece que é um caos, mas não está de fato. Na verdade, ele é muito bem guiado, muito bem dirigido. Mas as provas coletivas necessárias que nós precisarmos passar, nós passaremos por elas. Mas nós só superaremos se tivermos fé, confiança, que foi uma dessas características de Paulo. E quando ele enfrentou as desilusões, elas poderiam ter feito o que com ele? Gerar confusão, a falta de rumo na vida dele. Quando ele enfrentou essas desilusões com pessoas que ele acreditava tão amigas, mas que não corresponderam à hora que ele mais precisou, é a gente continuar acreditando realmente. É a gente não se sentir confundido, achando-se desamparado, desassistido, achando que nos abandonaram. É porque muitas vezes o estudante ele precisa ficar sozinho para realizar ali a demonstração do que ele aprendeu. É o que às vezes a gente fala para um aluno na prova: agora não é o momento que eu posso te ajudar. Agora é o momento que você tem que mostrar as suas realizações. E nos momentos que a gente aparentemente está sozinho, é o momento para a gente não se entregar a nenhuma incerteza, nenhuma dúvida, a não se entregar ao temor, achando que nós estamos ali soltos no mundo, sem cuidado. Na verdade, é o momento que nós temos que demonstrar aquilo que já aprendemos. É o momento que nós temos que mostrar ali o nosso valor. E mantemos essa atitude com a fé, com a confiança, com a certeza que nós temos que desenvolver dentro de nós. Então, Paulo, ele pôde operar maravilhas em nome de Deus, porque ele foi alguém que foi vencendo os seus obstáculos, as suas imperfeições, a sua limitação. Ele foi alguém que teve as mãos limpas. Mãos limpas é no sentido do quê? De termos a nossa vida como um todo preparada para aquilo que nos cabe. E a gente estar realmente em condições de atender a tudo que a vida nos oferece. Porque todos nós temos algo grandioso a realizar, que é a conquista da nossa felicidade. Todos nós temos algo extraordinário para fazer em nossas vidas, que é a nossa realização como ser em evolução. Só que isso não se dá de uma forma instantânea, não se dá numa existência apenas. Isso é um processo que nós estamos em elaboração. Nós até podemos sentir numa vida a autorrealização, porque nos percebemos nessa trajetória, em linha reta, em equilíbrio. É daí que vem o bem-estar e a ilusão que muitos têm de que se é possível ser feliz nesta vida mesmo. É a ideia que nós passamos a ter, que nós estamos harmonizados com a ordem divina, com esse equilíbrio que há na vida. É a gente estar sintonizado, é a gente estar pacificado. E não quer dizer que é isento de provas, de lutas, nada disso. Porque não existe absolutamente nenhum ser humano que tenha experimentado na Terra apenas paz em sua vida, apenas equilíbrio, apenas harmonia. Todos, em um momento ou outro, passam por lutas, por desafios. Então é da natureza humana estar constantemente sendo desafiado. Agora, o que não é da nossa natureza é a gente acreditar que nós teremos que perder sempre. O que não é da nossa natureza é a gente acreditar que nós somos fracos. O que não é da nossa natureza é a gente acreditar que a gente deve ir para os caminhos do escapismo, buscando situações mais fáceis na vida. A verdade da nossa natureza humana é de sermos seres vitoriosos. Vitoriosos todos os dias, sobre quaisquer obstáculos, quaisquer dificuldades. Mas não é vitorioso segundo o mundo, daquele que sempre prevalece, daquele que subjuga o seu próximo para vencer. é aquele que vence as suas próprias limitações, vence as suas imperfeições. Essa é a nossa natureza. A nossa natureza de espíritos imortais é essa, de podermos a cada dia vencer a nós mesmos, de superar a nós mesmos. Para que a gente possa fechar, finalizar isso, eu vou ler para nós então o comentário que Emmanuel fez no prefácio, na abertura do livro Paulo e Estevão, e que ele caracteriza Paulo, e ele nos mostra também a nossa forma de ação perante as dificuldades do mundo. Então ele disse assim: certo é que o inovidável tecelão trazia o seu ministério divino, mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Absolutamente ninguém. Todos nós temos uma missão dada por Deus. Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito. Mas poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto. Mas, na verdade, todos os homens, menos rudes, têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência ou apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Ora, Jesus não é um mestre de violências, e se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu o Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites e encarceramentos, Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do Mestre que se fizera ouvir das encruzilhadas da sua vida. Que essa parte final de Emmanuel especialmente nos faça pensar, né? Nós somos intrépidos em nossa vida? Nós nos atiramos diante dos desafios e os enfrentamos oferecendo o melhor de nós? Ou nós procuramos muitas vezes recuar, nos acomodar, fugir da nossa luta, negando responsabilidade? Paulo pôde, então, realizar a sua grande tarefa, porque, conhecendo qual era ela, ele não desanimou. Que Jesus, então, nos abençoe a todos, que o Mestre nos inspire a reconhecermos a nossa tarefa perante a vida e nos ajude a mantermos firme ali o nosso propósito de cumprir. Muito obrigado, gente.